Dragon Ball Z. Oi, eu sou o Goku. Vou mostrar a vocês a transformação que supera os poderes do Super Saiyajin mais forte. Eu chamo isso de Super Saiyajin Fase 3. Pare, Goku. Se fizer essa transformação, o tempo de sua estada na Terra ficará mais curto. Papai, seus poderes são incríveis. Com certeza você ficou bem mais forte. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O Super Saiyajin 3. O Destiny, ele é o Felipe Neto da gringa, tá ligado? Streamer de cultura pop, política, tá ligado? Orientado para o público esquerdista. Ele, o Valsh, o Hassan, são os produtores lá da gringa. E o que tem a ver, pessoal? Destiny, Melina, que é a esposa dele, que vocês estão vendo aí na foto, e Lawrence Sanner, essas três pessoas. Vocês devem ter assistido um vídeo que eu postei anterior a essa série sobre o Hunter Avalone, que é o libertário cucão que foi cucado pela conservadia, né? Libertária, né? Que faz canhor e fez gangbang oral em 5 POCs. O que tem a ver, pessoal? Hunter Avalone, Carissa, Destiny, Lauren Sanner, Melina e aquele carinha de cor que tá na thumb do vídeo do Hunter Avalone. Quando aquele POC do vídeo expôs a Carissa Avalone, a esposa do libertário Cucão, a Carissa, né, abriu a boca e contou tudo o que ela sabia, né? E ela chegou pro POC, né, e perguntou: "Você quer saber de uma coisa?" Aí o POC falou: "O que é?" Aí a Carissa disse: "Eu vou te contar um segredo sobre a Lauren Sanner e o Destiny. A Lauren Sanner, a conservadia, teve um caso extraconjugal com o Destiny. E na época que rolou esse relacionamento, a Lauren Sanner, né, engravidou." Você vê, né? Não tem nenhuma diferença entre a conservadia e a feminista progressista. Ambas são feministas. A conservadia e a socialista são ambas feministas, porque elas têm o mesmo imperativo biológico feminino. A Lauren Sanner se envolveu com Destiny quando ele estava já casado com a Melina. E na época que isso ocorreu, a Melina teria viajado para a Suécia, porque ela é da Suécia, para se encontrar com a família dela. E nesse período de tempo, o Destiny começou a gravar conteúdo com a Lauren Sanner, e eles ficaram muito próximos. E aí muita gente vai se perguntar: pô, como a conservadia libertária, pá, a Lauren Sanner mal gostou. Na época a Lauren Sanner era gostosinha, hoje ela já tá já estourada. Se envolveu com um cara sujado. Olha a cara desse maluco, mano, ele parece com Izzy Nobre, tá ligado? É aí que tá, pessoal. A gente vê muito produtor de conteúdo aqui na Manosphere, dedicado ao público masculino, falar muito do Chad. Não, atração genuína, Paulo, Chad, o Tyrone, o Alejandro, o Destiny. Você tem que entender uma coisa: ele não é um dos caras mais atraentes do mundo, mas ele com certeza é um dos caras mais influentes que tem na internet nos Estados Unidos, quando o assunto é política. E ele não é idiota, ele não é um cara que você deve brincar com ele. Inclusive o Rolo Tomassi, ele falou sobre isso. Você tem que ter muito cuidado quando você for debater com o Destiny, que o Destiny ele é desonesto e ele adora imputar crime nos outros. Ele adora fazer isso. Ele é um cara com muitos contatos e com muita influência. Isso foi o que atraiu a Lauren Sanner. Vocês vão entender mais ao longo do vídeo. Agora vocês vão entender como o bagulho vai se embaçando mais ainda. Ano passado, a Lauren Sanner fez uma live com o Undead Chronicle. Pra quem não sabe, o Undead Chronicle é um produtor de conteúdo MGTOW. Todo o conteúdo que eu faço aqui no canal, pessoal, eu faço baseado no Undead Chronicle, entendeu? Todo o meu conteúdo é baseado no conteúdo do Undead Chronicle. Ano passado, chamou a Lauren Sanner pro canal dele. Ele fez alguns vídeos, na época, contra o discurso que a Lauren Sanner tava levantando, né? De tradicionalismo, conservadorismo, etc. Contra o MGTOW. Ela começou a atacar o MGTOW do nada. E o Undead Chronicle respondeu a ela. E ela acabou indo no canal da Undead Chronicle. E eles começaram a debater. E durante esse debate, a Lauren Sanner chamou o Destiny para vir defender ela. E o Destiny apareceu na live do Undead Chronicle. E eles lá debateram, etc. E ela se mandou na hora, assim. E muita gente achou estranho. Como do nada a Laurie Sanders tá debatendo com o Undead Chronicle e do nada aparece o Destiny. Aí o Rolo Tomassi, ele apareceu no canal do Undead Chronicle esse ano, pra ser mais exato, em agosto. E ele deu uma live de uma... participou da live do Undead Chronicle por uma hora e expôs toda a hipocrisia dessas conservadias da Brittany Vent e da Lauren Sanner. Principalmente da Lauren Sanner. Porque a Lauren Sanner, ela foi a cabeça por trás de tudo. De toda a perseguição que ocorreu contra o Rolo Tomassi, que é um Red Pill, pra tentar imputar um crime nele de pedofilia. Olha só, uma conservadia, pessoal. Uma conservadia. Não é porque é conservadia que não é feminista. Toda conservadora é feminista. Toda libertária é feminista. Toda ANCAP é feminista. Toda mulher cristã é feminista. Tá? Por causa do imperativo biológico feminino. Tirar o máximo de privilégios e benefícios possíveis com o mínimo de esforço e trabalho possível. Lembra que eu mencionei anteriormente da Carissa Avalone, que ela falou pro neguinho lá, você quer saber uma história sobre a Lauren Sanner e o Destiny? Então, ela fez um aborto um tempo atrás e o filho era do Destiny. A Melina, a esposa do Destiny, descobriu que Lauren Sanner teve um caso com o Destiny e engravidou. O Destiny foi lá e mandou ela abortar e ela abortou. Ela perdeu a criança, você vê. Uma conservadora que adora fazer vídeo cristão sendo pró-vida, mas abortou. Abortou porque o Destiny pagou pra ela, deu um dinheiro pra ela abortar. A criança, senão ela seria uma mãe solteira de dois. Conservadora. Aí a Melina, ela descobriu que a Calora Sanner teve um aborto do filho do Destiny. Aí o que aconteceu? Nesse período, a Melina, ela viajou para Arizona para ficar na casa de uma amiga dela. E o Destiny foi para lá para reatar o namoro com a Melina, o casamento, para tentar salvar o casamento dele. E ele salvou o casamento dele, você vê. Um cara sojado tem muito mais cunhão do que um conservador do Hunter Avalone, que é um libertário maldito. Você vê, libertário é cunk que dói, cara. É cunk que dói. Lembra que eu mencionei mais cedo sobre a questão do atração genuína, Chad, o Destiny, ele não é um cara mais bonito, mas ele tem o quê? Influência. Pessoal, aprenda uma coisa, status vence tudo. O Destiny tem uma coisa que muito conservador de merda, medíocre, não tem. Status é tudo na internet. Você entendeu? Não só na internet, no mundo que a gente vive, status, números, significam muito, significam influência, poder, pessoal. Status é poder, é influência. Dinheiro não vence status, pessoal. Lembra daquele vídeo do Jeff Bezos com Leonardo DiCaprio? O Jeff Bezos tem muito mais dinheiro que o Leonardo DiCaprio, só que ele não tem o quê? O status e a influência do Leonardo DiCaprio. Aí vocês viram lá, né? A namoradinha do Jeff Bezos quase boqueteando o Leonardo DiCaprio. O olhar de admiração. Porque é o quê? Mulheres se atraem por homens famosos. No caso do Destiny, o que atraiu a Lauren Sanner pra ele foi o fato dele ter números, influência, poder. Coisa que o namorado dela, o marido dela que ela tinha, com emprego estável, funcionário público, não tinha. Tinha o dinheiro, mas não tinha influência, não tinha status. E o Destiny, ele ganha muita grana, pessoal, na Twitch. Ele chega a faturar esse maluco aí 25 mil, 30 mil dólares por mês, pessoal. Ele é rico, tá? Ele não é pobre, não. Ele é rico pra caralho. Foi assim que ele conseguiu essa sueca aí, tá ligado? Que é casada com ele. Ele tem até um filho com ela, se pá. E aí o Rolo Tomassi expôs ela e a Brittany Vent. O que foi que ocasionou, pessoal, essa briga entre Rolo Tomassi, Lauren Sanner e Brittany Vent? Foi o Andrew Tate. Tá ligado? O Andrew Tate e um conteúdo que o Rolo Tomassi falou sobre mães solteiras. A Lauren Sanner, pessoal, ela é mãe solteira. O Rolo Tomassi, um tempo atrás, começou a falar de MGTOW. Começou a defender os MGTOW. Tanto que o Rolo Tomassi criticava os MGTOW. E o Undead Chronicle, ele tem uma rixa com o Rolo Tomassi. Eles já debateram uma vez, um tempo atrás. E um xingou o outro, fez ataques pessoais ao outro. E depois com o passar dos anos, o Rolo Tomás, ele viu que as leis só pioraram, cara. Ele falou, os MGTOW tão certo, eu tô errado. Tipo assim, o meu ensinamento da Red Pill, que o Rolo Tomás, né, ele tem aquele livro extremamente famoso, praticamente a Bíblia daqui do conteúdo masculino, junto com aquele livro do Homens em Greve, daquela autora, né, a Dr. Ellen Smith, né, Men's on Strike. O Rolo Tomassi, ele é o autor do livro Rational Male, ou Homem Racional, que é um livro, pessoal, excelente. É a Bíblia da Red Pill, tá ligado? É a Bíblia. Aquele livro, ele tem tudo, você precisa saber. E ele falou que ele tava defasado, tá ligado? O MGTOW tá certo. E começou, né, fazer vídeo sobre isso. A Brittany Vent e a Lauren Sanner ficaram ofendidas com o que ele disse sobre as conservadias, as feministas, as camaleoas que estão virando conservadoras agora para tirar proveito de homens destacados no meio masculino. Isso foi um ataque direto à Brittany Vent, que começou a ter um relacionamento com o Think Before Sleep, né, que era um produtor de conteúdo Red Pill, pessoal, um produtor de conteúdo masculino, que agora é antimasculinista. Antimasculino, pra você ver, cara, os caras estão a um chá de buceta da plantação. Caso a pessoa tomar um chá de buceta e voltou pra plantação e agora ataca todo o conteúdo masculino, tá ligado? Esse é o problema desses caras. Então, pessoal, eu só quis produzir esse vídeo pros senhores, pessoal, pra expor pra vocês a hipocrisia desse pessoalzinho, pessoal, que é conservador de internet, tá ligado? Uma coisa é você ser conservador na internet, tá ligado? Onde você é só conservador no discurso, você é antifeminista no discurso. Eu quero ver o antifeminismo na prática, abrindo mão de privilégios. Eu quero ver o conservadorismo, não é no discurso, eu quero ver na prática. E segundo o Rolo Tomassi, essa perseguição que está acontecendo contra ele e outros canais Red Pill, MGTOW, contra produtores de conteúdo masculinista, está ocorrendo porque a direita está desesperada para atrair homens jovens e eles não estão conseguindo. E na guerra cultural da direita contra o masculinismo está vencendo. O masculinismo se tornou uma base eleitoral muito forte. Um tempo atrás eu estava vendo um vídeo do Better Bachelor e o Better Batch, eu tava analisando um tweet do Valsh. O Valsh é o amigo do Destiny. Aí tava o Valsh e o Hassan e aquela menina, a Ana Kasparin, do Young Turks. Eles estavam trocando mensagem entre eles. E qual que era o tema da mensagem? Direito dos homens e voto masculino. Eles estavam falando abertamente sobre MGTOW e Red Pill. Aí tava falando que, olha, tá vindo eleitorado aí jovem, esse eleitorado jovem de homens tem força, eles são o futuro da nação, e é melhor a gente começar a parar de bater em homem. E, como os senhores sabem, né, esquerdista adora vitimismo, adora pegar grupos marginalizados e politizar esses grupos marginalizados para as pautas deles progressistas, e o que eles estão querendo fazer é pegar o MGTOW e colocar dentro da pauta democrata, você entendeu? Igual aconteceu na Dinamarca, começar a oferecer, o Valsh tava falando assim, a gente tem que oferecer bolsa de estudo gratuita para homem, as mulheres vão pagar, como as mulheres de sua maioria, elas estão super representadas no mercado de trabalho, elas vão pagar para homem e para faculdade, a gente tem que dar agora, criar programas de assistência social de distribuição de renda para homem, tá ligado? O Valsh, pessoal, o Valsh tem uma influência, pessoal, fora do comum. Vocês não sabem quem é esse cara. Esse maluco, esse Valsh, ele mora num apartamento de 2 milhões de dólares, pessoal. Um apartamento de mais de 5 milhões de reais. Não é qualquer bostalhão de esquerda, não, pessoal. É um cara que tem influência, principalmente nessa patota woke, tá ligado? Esse cara pode estralar um dedo na época antes do Elon Musk, que a sua conta no Twitter caía na mesma hora. Ele estralou o dedo, a conta cai, tá ligado? Ele estralou o dedo, tem matéria na Vice falando que você é um fascista de merda e tem um monte de antifa indo na tua casa querendo tacar fogo em você. Esse é o nível de influência do Vaush, não é qualquer um. Então quando ele fala isso, o que ele fala tem peso, tá ligado? Tem influência, tem capital político. É muito diferente. A direita tá vendo que não consegue o voto masculino. A esquerda também não vai conseguir o voto masculino. E qual que era a maior arma da direita para conseguir atrair homem jovem? Mulher. Mulher, pessoa que menstrua. Só que agora os caras estão um pouco mais vacinados. E isso já não é o suficiente. E é por isso que a Lauren Sanner e a Brittany Vent começaram essa conspiração contra o Rolo Tomassi e aquele também lá, Fresh and Fit, Andrew Tate, para tentar derrubar o canal desses caras. Inclusive aquele Fresh and Fit, que é um canal que fica trazendo umas piranhas lá enquanto eles ficam bombardeando as mulheres com fatos. O Fresh and Fit, ele tomou um strike do YouTube, primeiro strike, e eles foram desmonetizados. E agora eles estão aqui no Rumble, monetizados. E na live do Undead Chronicle, o Rolo Tomassi, ele falou, ó, a Lauren Sanner e a Brittany Vent prepararam um dossiê, enviaram pro Google, e em menos de um mês, o canal do Fresh and Fit vai levar um strike, eles vão ser desmonetizados e vai cair. Aconteceu tudo o que o Rolo Tomassi falou, que ia ter perseguição das conservadias, dos conservadores, dos manginas, cristãos, né, Kuk cristãos, contra o MGTOW, contra a Red Pill, porque eles estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer, eles tomaram pau da esquerda, estão tomando pau do masculinismo do MGTOW, e eles estão isolados no jogo político, eles não têm mais capital político, a direita não tem capital político, pessoal, acabou, não tem mais. A base da direita hoje é um monte de ex-piranha, um bando de homem Kuk frustrado, fudido. Já no outro lado, do outro lado, o capital político masculino, que a gente não quer fazer nada de lei positivada, não quer direitos, não quer nada. Esses caras só querem uma coisa: ficar em paz. Eles não querem participar da sociedade. Só isso. Eles querem fazer o dinheiro deles, sonegar impostos e foda-se a sociedade. Eles não querem proteger e nem prover a mulher, o Estado e a sociedade, entendeu? E isso é um problema, tá ligado? Isso é um problema. Como eu já disse anteriormente, homem marginalizado vai sempre resolver seus problemas, pessoal. Vai sempre resolver seus problemas, vai criar uma solução para os problemas. E esse capital masculino é um capital masculino jovem, pessoal. E por incrível que pareça, eu não sou fã daquele cara, o Andrew Tate. Mas o Andrew Tate, pessoal, teve um impacto gigantesco na cabeça do jovem. A gente tá falando de um moleque de 13 anos, falando que é MGTOW Red Pill, e falando assim, eu não vou casar, não quero namorar porque eu não quero sofrer uma falsa acusação de estupro depois do fim do relacionamento, e eu não quero casar pra não ser estuprado na vara de família igual meu pai. Moleque de 13 anos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, falando disso. E teve até um tempo atrás, uma mulher lá da BBC, da Inglaterra, né? Falou que o Andrew Tate foi a pior ameaça, a pior tragédia. Uma velha comunista, do Partido Comunista, do Labour Party, da Inglaterra, do Reino Unido, falou assim, foi a pior tragédia que já aconteceu nos últimos anos, desde o Jordan Peterson. Porque assim, ele atrasou a nossa agenda em pelo menos uma década, porque esses jovens de 13 anos em breve vão votar, e eles não querem participar da democracia. Isso prova, pessoal, que democracia é um jogo furado. Você ganha nesse jogo quando você não participa. Quando a gente fala aqui no MGTOW, como que o MGTOW ele vence? Quando o MGTOW não joga. O homem vence se não jogar. Democracia é isso. Se você não jogar, você vence. O homem não participando do jogo democrático, ele vence porque o homem, ele tá basicamente dizendo, mandando uma mensagem. Eu não quero participar do seu jogo democrático, eu vou criar meu próprio jogo político e um estado paralelo. Quer um exemplo? Olha essa favela do Rio de Janeiro. Olha as facções do criminoso no Brasil. Bandido, traficante, narcotraficante, pessoal. Se preocupa com democracia? narcotraficante se preocupa com direita e esquerda? Não, porque eles não estão participando desse jogo, desse teatro. Eles têm as próprias leis deles, têm o próprio tribunal deles, e eles têm o próprio Estado paralelo dentro do Estado. Eles têm a própria economia. Eles não precisam seguir o Estado. E eles têm ferramenta de coerção para bater de frente com a porra do Estado. O Estado tem mais medo deles do que eles do Estado. Porque eles não têm nada a perder. O Estado tem muito a perder. Credibilidade, na eficiência do mesmo, recursos financeiros, ataque da imprensa internacional. Você entendeu? Já os caras, não têm, pro outro lado, não têm nada a perder. Por isso que o capital masculino é tão importante para a direita. Eles perderam, eles estão apavorados. E a esquerda também está apavorada. E a esquerda está tentando oferecer um monte de coisa de graça. E até mesmo dispostos a tirar alguns privilégios femininos para atrair esse capital masculino. Foi aí que o Rolo Tomassi, ele percebeu a jogada do que está por trás do pânico dos conservadores. Pelo amor de Deus, as mulheres não têm que ter mais direitos, elas têm que ter mais privilégios, entendeu? O fardo que a mulher carrega, eu gostaria, sabe? Eu desafio alguém vir me falar que o pai tem uma responsabilidade semelhante ou maior do que a mãe. Não claro tem! Não. A gente fica realmente... quando a mulher ela tem que ter todo tipo de privilégio possível. Essa história de, ai, vamos nos igualar aos homens, é de uma burrice, sabe, sem precedentes. A pauta realmente conservadora dos homens não é essa coisa MGTOW de ficar falando, ai, olha que horror, a mulher também, tá vendo? Mulher é uma desgraça, sai fora todo mundo. Essa pauta dos MGTOWs. O homem real é o homem conservador que vai lá e cuida da família, entende?